right front direct to Lido position. Climbing within level 360. Roger, right turn direct to Lido position. Ocean 6315. Serra Oscar, Uno mil pés, em condições visuais, serviço radar encerrado, frequência livre, mantenha-se visual. Eu tenho conhecimento da localidade chamada I Barra Grande. Mantenha-se visual na frequência livre até através de Barra Grande, em Barra Grande e Leos 1201. Serra Oscar, bom voo. Matango, controle, passando o farol da barra, mantenha-se visual no meu pé e nos corredores, frequência livre. Zero, pode levar na prova de tudo? Negativo. 18, identifique 4000, chegada ponte 0 no 8. Passa nível 150, chama centro Recife, tem 125 decimal 1. 251, tá, 3205, boa tarde. Oceano 6320, autorizado Duna, desce 2000, livre LS, reporta estabilizado. Autorizado, direto Duna, 2000 pés, voltará a estabilizar direto, Oceano 6320. Pode só confirmar, Jus? 0111. 0111, né? 3, 2, 3. heard you were, you have a request, but unfortunately you have to maintain LIDAR on the heading. After LIDAR, we have to monitor. But Petrolaris maintain LIDAR on the heading. Roger, maintaining LIDAR heading, and after 5 months for Ocean 6315. Meia meia, boa tarde, assando identificação com a VOG, desça 5000, direto ITAP Vigilant, altímetro no 011. Positivo, Indiano Rambarão. Ocean 6315, passing 140, contact now center at 125 decimal 1. 1251, Ocean 6315, thank you so long. You're welcome, sir. Have a nice day and good afternoon. Thank you. Good. Número 42, chame táxi. Marapa. Ana M320 estabilizando, localizador pistão 90. M320, 3 milhas do marcador externo, completa a aproximação, torre 118,95. 118,95, M320. Torre Salvador, boa tarde, CNM320, estabilizado no ILS da Pistão 90. Puxa, Terra 6320, tráfego avistado, cheque trem, entre pouso, pista 10, vento 1, 0, 0 graus, 1, 0 lá. Entre pouso 10, informar ao trem, Terra 6320. Salvador, muito boa tarde, gol 2017, autorização para Ilhéus, informação da AMA. Sai do plano, gol 2017. Para o 1802. Negativo, plano de sistema, gol 2017, foi feito aqui em Salvador. É plano repetitivo, plano para o voo 2017. Eu vou checar agora de voo 2017. Só para informar o transmissor do baixado de checado, está na minha 320. Gente, confirmando o livre pouso, né? Tá agora 1-1-0 graus, 089. Gente, minha 320. Olha mais direto, meu. Siga, Romeu. Retornando agora pra base, vai via DF-324 até o Terra Índia com Índia, reforço o plano de voo. Firma na escuta. Voo no 966, direto Duna, DF-2000, livre LS, altímetro 1-0 no Uno. Duna 2000, reforço pra avisar DLS, 966, como em 11. Cana 6320, solo 48, livre direita, chame solo 121 do solo 8. Chamou solo. Pode confirmar para o 72? Confirmo. Mantenha presente proa, vetoração radar, desce 3.000 pés, reduz velocidade para 200 nós e o limite ao localizador. 3.000 nessa proa, reduzindo e seu lote, é 3.000. Mano 4-2, poderia confirmar autonomia e alternativa? 3 horas e 20, alternando Natal. Direita Indy Alpha, ponte espera torre 118.95, altímetro 1011, 1011, tem um bom voo, 6142. Indy Alpha, 118.95, 611, 6142, da 320, boa tarde, táxi livre Alpha e Juliette, portão 62, hein? Alpha e Juliette livre, portão 62, Sanema 320. Salvador, bom dia, Xanete Negra 142.0, tá pronto. O Xanete 142, autorizado a linha de colapso no 0, vento 1, 110 graus, 08 nós. Livre a linha de decolar, Xanete 142. Boa tarde, Mike Red Romulo. Boa. Esquerda proa 130, livre LS, deixa eu estabilizar. Esquerda 130, livre LS, pode descer, 132? Mantenha 3000, redução 1 do 70. 73, redução. 966. 966, Duna, completa LS, torre 118, 95. Torre 295, tá legal. Meia 142, decolador 52. Chame 119, decimal 8. Controle 1198, chame 6142. Boa tarde. Salvador, boa tarde, chame 6142. Nossa 1500, tá? Radar direto Fuca, vigilante. Fuca, chame 6142. Eu vou na 1-0, 1-9-6. O 738 pode descer pelo glide? Autorizado ele é, reporte público. Reporta. Visão 54, reautorizado 2000 pés, Duna, livre LS, jogo estabilizado. Visão 54. 2000 é para trás estabilizado, 3154. Salvador Ground, boa tarde, vou Sanana 67, Commissioner Tango. Quem me chamou? Boa tarde, vou 1967, we have information Tango. Confesso, 1297. 602 Galeão, Information Tango. Go ahead, please. Pegou 1967, filho 2 Galeão, port level 360, vai a Upper Zulu 10, anti-waze map, Echo Sierra Mike Alpha Papa, is map. After that, according flight plan route, departure from runway 10, after departure, turn right, dial departure. With the Motiva intersection, Motiva transition, Scott Code 5166 and control departure frequency 119.80. Clear to Sierra Bravo Golf Lima, front level 360, top is low 10, here's map, then a quadruple side plane route, departure on A10, right turn. Dial departure Motiva transition, call code 5166 and departure control 1-9-0-8-8-0, go 1-9-6-7. That's correct, go 1-9-6-7, send 02, come ready, push and start. Thank you. 966 Sol 56, livre à direita, chame Sol 12, 19. 219 à direita, 19. Um ótimo. Sim, pode ser mesmo. Tá. 38, livre de pouso, pistola 0, vento 1, 30 graus 09. Pouso 38. Boa, 9, 9, 9, 9. Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa, repórter da Juliette, boa, 9, 9, 9. Visual de Nova Barão. .462, identifica a chegada à mar e vê se mantém a 050. Sete, três, oito, solo, 58, livre direito, chame solo, 1, 2, 1, decimal 9. Destino, portão 9. Sim, Matinho, tá no 09, é, autorizado 09, já com Paulo, amigo, eu gosto, Matinho. Obrigado. Solo, bom, 738, quebrou? 738, via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, 77, tá aqui. Gol, 2017, pela Lelos, cópia. Pronto, gol 2017. 207 Léo, nível 240 está autorizado. Rota direto coral após intercepto da Golf 677 até Ilhéus. Decolando a 10 com curva direita na subida Tael. Transição coral. Aciona 5407 e o controle 119 decimal 8. Autorizado para Ilhéus, nível 240 e a Golf 677 Ilhéus. Antes da Golf 77 e 77 Coral. Decola 10 pela direita, transição, saída da El, transição Coral, 119.2 ao controle, 407 transponder, gol 2017 no 10, pronto para feedback e funcionamento. A gente fazendo com a equipe do solo, observando o parqueamento do Boeing da companhia na sua direita no portão 9, após o mesmo iniciei, chame pronto para o táxi em coordenação, gol 2017. Coordenação com a equipe do solo, após o parqueamento 09, está autorizado, gol 2017. Firmo, tapa no cobre? Afirmo. 065 Campinas 340 autorizado, Zulu 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, após intercepta Zulu no meio até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após Trive conforme rota do plano, decolada 10 com curva direita na subida da El, transição Motiva, da El Leda Motiva, aciona 5165, controle 119 decimal 8. Autorizado Campinas 340, Panther Zulu 10, Brite, Panther Zulu 16, Belo Horizonte, Brite, após dia. A saída da El, Leda, Motiva. A pista 10, segurando a direita, transporte 165, no controle 19, Azul 4065. Azul 4065, no portão 8, chame pronto, pushback, funcionamento. Chamará. 738, aguardando. E a posição, quando 738? Tem Lima Eco, prossiga. Negativo o plano, vou checar a gente do CLS, aguardo autorização, o Oscar Lima Eco. Controle Salvador, boa tarde, Oxalé 6314. Oxalé 6314, controle Salvador, desça para nível 060, QNH 1011, autorizado a chegada mais. 060 no 011, estou chegando a margem 060, 634. Me chamou cópia? Boa noite, 84, Aracaju. Só um minuto, cópia, boa noite, 84, aguarde. 84. Indiana November Alpha, mantém o número 10, reporte ingresso no corredor Interlagos. 3154. Boa tarde, 3154. Tarde, 3154, Zé Alpha, guarda na cidade de Juliette. Alfa, para o táxi Gol 2017 com 111 a bordo, com autonomia 2 horas e 10, por 2. Pátio Índia, ponto espera da 10, torre 118, decimal 95, altímetro 1011, 1011, tem um voo Gol 2017. Via Pátio Índia, no ponto espera do decimal 5, boa tarde, bom trabalho, Gol 2017. Você me chamou como? É o Vitor Quilo Delta? É, Serra 9 Emília Uniforme? Teste autorizado para Serra 9 Emília Uniforme, 1 centena, 100, direto. Prossegue 1 centena até 060 milhas, 60 milhas do Vale de Salvador, após cancela, prossegue 085 visual, corre disponível. Decola da 7 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Alfa Romeo Arbor, após direto, correção após direto. Aciona 5153, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 95, Vitor Kilo Delta. Azul 4462, desça via para 2010, QNH 1011, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Uno. 608 copiado, chama 2295 para acionamento da decolagem, altímetro 1011, tem um bom voo, vi todo aquilo da... Marco, confirma o horário do plano para 18h30 e confirma o destino. Escolha Marco, aguarda autorização. 738, 8 da Gol. Via Juliette, observando a passagem do Boeing da companhia, prossegue até o portão 10, portão 10 é o destino, indo através do portão 8, segue a viatura Follow Me. Gente, até o 10, 732. Solo azul 8, azul 4065, vai coordenar com a equipe do solo após a passagem, a retaguarda do Boeing 737 da Gol, que está ingressando agora na Juliette. Após o mesmo, vai parquear no portão 10, após iniciar, chame táxi, o azul 4065 em coordenação com a equipe do solo. Coordenação com a equipe do solo, após o retaguarda da Gol, vai iniciar o azul 4065. 1967, approved for push and start, come right to taxi. Pode clear, push and start, transfer to go, 1967. 354, via Juliette, portão 05. Juliette, 0534. 884, copy, Aracaju. Sim, 11-63-04. 1884. 1884, Aracaju, nível 230, via Golf 677, da 10, com curva esquerda. Na subida Puca, após Jamo direto Aracaju, aciona 5171, controle 119.8. Aracaju nível 230, da pista 10, curva direita, na saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5171, controle 198, gol 1884. Na curva, curva esquerda, após a decolagem, gol 1884, portão 4, chame pronto, pushback, acionamento. Esquerda, chamada pronto, gol 1884. Aquilo já está aposto na interseção, papá. No nosso site decolado 09, chame controle em 119.8, bom voo. 19, boa tarde, gol 2017. Boa noite, Oscar Maeco. Controle Salvador, boa tarde, gol 2017, perfil da Dael, passa 1900. Gol 2017, contato radar na decolagem, suba para nível 240, aí do Dael. 240 Dael, gol 2017. Controle, gol 2017, iniciando curva direita na saída Dael, solicita o possível pro de coral. 2-4. 017. Autorizado Coral, gol 2017, grato. Do pessoal. Consiga. Azul 4462, complete a aproximação, chama torre 118.95. Torre 395, azul 4462. Salvador, contato 4462. Azul 4462, continua aproximação, reporte no externo, baixado e travado. Tráfego ainda no norte estado. Seven with best taxi, we have the 184 on board. Endurance 0355, alternative Serra Bravo, Kilo Papa. River taxi on right by Indian Alpha, Audi Park 110, contact tower 119.95, altitude side 1011. Have a good flight and good day, go 1967. Right turn, clear taxi via Indian Alpha, tower 119.95, go 1967. Obrigado. Ativo chamada torre 1995, Wing Alpha Bravo. Oxenei 6314, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, Oxenei 6314. Pelo 4462, tráfego já está de repouso, pistola 0, vento 1, 0, 0 graus, 0, 8, 9. Repouso, na 1, 0, 9, 4, 4, 6, 2. Que ainda November Alpha na proa da rotatória visual com campo. Que November Alpha vai na proa da rotatória e aposta na final de 3 milhas da 17, QNH 10111. Para informação, Embraer 190 a 1 milha, correção a 3 milhas da captura 10. De November Alpha está visual com o mesmo, vai informar 3 milhas fora. Maintain hold point. 4462 para informação, Charlie 150 aproximando da final da 1-7, não interfere com a sua aproximação à sua esquerda. Tá, ok, 4462. E ao ideal de saída, para a Serra 9 BC Serra Tango. Pelo Delta visual com o Embraer 190 na final do 10. E a próxima é a decolagem, visto pelo Delta. Direto, decola da 197 com curva direita, ingressando inicialmente corredor Axé, aguardando o bom fim junto ao controle. Aciona 5420, controle 1, 19, decimal 8, torre Alpere 1, 18, decimal 95. Usa para velocidade de aproximação final, chamo torre em 18, decimal 95. Reduzindo a aproximação, chamando a 2895, Xené 6314. Oscar Lima Eco e restrição de 1000 pés, aguardando a liberação do controle. O hotel parou da barra, Oscar Lima Eco, confirme no pátio 4. 1110 graus, 089. Torre 118, decimal 95, para acionamento táxi decolagem, o altímetro no 011, tem um bom voo, Oscar Lima Eco. Vila vai realizar o 360, Índia November Alpha. Índia November Alpha, reporte quando visual com Airbus 320, informa o passando externo, aproximando a 10. Tá, visual com o mesmo, Índia November Alpha. E o 4462, solo 15, livre direita, chame solo 121219. Canemaia com reporte para táxi. Frequência 125, decimal 1, alterna 13395. 125, 13395, boa tarde. Boa. Oi, meu Salvador, Xené 6314, boa tarde. Xené 6314, tráfego avistado, check-trem livre, pouso pistola 0, vento 130 graus, 08 nós. Para informação, a sua esquerda, um Charlie 150, realizando espera para aproximação da 1-7. Change Xené 6314, autorizado pouso na cabeceira 1-0. Vitor Kilo Delta, decolado aos 1-6, chame controle em 1-9, decimal 8, bom voo. Controle 0-9-8, obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, Papa Terra, Vitor Kilo Delta, decolou, passou 800 pés na árvore, se escuta. pontos aéreos abaixo para prosseguir o táxi? Para nível 100, perfil da árvore. Centena no perfil, Vitor Filadelfo. Telema Eco, reautorizado, reporte na ótica. Estou no final de 3 milha, Índia November Alpha. Índia November Alpha, continua a aproximação, vai de autorização de pouso. Aguardando autorização, Índia November Alpha. Índia November Alpha, vento 130 graus, 099, livre pouso, pista no 7. Livre pouso, Índia November Alpha, 107. 1967, Anim, manteiga do 090. 090, 1967. Correction, go 1967, clear the line up and maintain. But thank you, clear the line up and maintain, but I will 0-1-9-6-7. Vamos ser do Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545. Para o táxi, voo 1884, autonomia de 2 horas, Salvador, POB 1232. Fernando? Salvador. Direita Índia Alfa, Conspirator 118-95, altímetro 0-1-1-11, tenha um bom voo e boa tarde, gol 1-8-8-4. Índia Alfa, Conspirator 895, 1-8-8-4, boa tarde. Boa tarde, Ocidente da Tango, chame a 327-200, para Índia Alfa. Take-off, né, Ivan, 0-gol, 9-9-6, sei lá. 04, Índia Alfa, após Juliette, portão 08. Alfa e Juliette para o portão 8, Chiné 6304. Em Piau, 1850, ao nível solicitado final 085, Vitor Kilo Delta. O Vitor Kilo Delta, confirme radio pro ideal para Ipiaú. 253, Vitor Kilo Delta. Será autorizado o backtrack visual com o tráfego taxiando até a cabeceira? Para ingresso no bate-pátio. Cado aos 18, 19. Confirme se sobe para 105 ou desce para o 095. Ah, nenhum nem outro, amigão. 085. Gente, desce para nível 085. Vitor Kilo Delta e aguarde para voar na proa de Piauí. Ah, o Vitor Kilo Delta, tá passando, tá atingindo agora 3 mil pés, decolou na saída água, propôs a modificação. O Vitor Kilo Delta não recebe o monte já. 119.8. Você pode 119.8, 119.67, obrigado. Romeu Mike Eco Juliette, desça para 1.500 pés, mantém sob condições visuais. Reporte ingresso no corredor Caixa Preta. Romeu Mike Eco Juliette, desça para 1.500 pés, mantém sob condições visuais. Reporte ingresso no corredor Caixa Preta. Na 6327 Léus, nível 200-200 está autorizado. Redecolada 1-0 com curva direita na subida da EL, transição coral, aciona 5-4-1-2, controle 1-1-9, decimal 8. Ave, go 1-9-6-7. Go 1-9-6-7, radar contact at departure, climb to flight level 360, dial departure. Climb at tempo level 360, dial departure, go 1-9-6-7. Rapatão Vitor Kilo Delta, suba para 4.500 pés. QNH 1-0-1-1. Gente, 4.500, o Vitor Kilo Delta, aguardando pra voar na proa de Piau, de Renovembro e de Fora. Papa Romeu, Mike Eco Juliette, desça para 5.500 pés, QNH 1-0-1-1. 0184. Delta 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, apoio direto Elefa, aciona 5405, controle 119.8. Reporte pronto, 35241. Central 05, pode voar direto de cima. Papá Romeu, Mike Eco Juliette, desça para 1.500 pés. QNH em Salvador, 1011, reporte regresso no corredor Caixa Preta. Me encontrou em 119.8, Mongo. 119.8, grato, Oscar Max. A 1.000 pés, subida da Elcio, ele está direto, Lido. Radar na decolagem, sul para nível 340, saída da EL. É, 340 pode ser direto da EL, Leda? Azul 4065, mantém o perfil da saída. Mantém o perfil 405. Controle o Oscar Lima Eco. Papapá, Oscar Lima Eco, controle Salvador. Suba para nível 085, mantém sob condições visuais na reacheca. 085, axé, corredores visuais, o Oscar Lima Eco. Papá Romeu, Mike Eco Juliette, com tráfego na posição de 12 horas, 2,5 milhas, rumo oposto. Em ascensão para nível 085, ao Papa Alfa Tango 4. Tango Vitor Kilo Delta, confirme nível que curso. Passando agora 050, Vitor Kilo Delta. Gente, Vitor Kilo Delta. Papatango Vitor Kilo Delta. Tráfego 12 horas, 2, 4 milhas, rumo oposto, cruzando nível 080 para o 015. Um Bravo Eco 58. Gente, Vitor Kilo Delta. Gol 9 8 4, decolador de 2 4, chama em controle 1 9 9 9 8 morro 19 8, gol 9 8 4, batalha. Controle batalha de gol 9 8 4, Puka. Gol 9 8 4, contato radar na decolagem, suba para nível 2 3 0, saída Puka. Para 2 3 0 na Puka, gol 9 8 4. Só se um cheque no seu modo, Charlie, altimetria, não recebo, ok? Ok. Mas faça um cheque no seu equipamento, pois não teria um problema de aeronave, receber essa aeronave e ter resolução aí na terminal. Tá bom. Tango Vitor Kilo Delta, confirme chamado para pouso em Piauí. 1848, Vitor Kilo Delta. Passando 070. Sente Vitor Kilo Delta. Obrigada, boa tarde. 217, desça via para 2000 pés. QNH 1011, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Tan 3217. Gol 1967, chame centro recife, frequência 125.1, alterna 13395. 25.1, 13.95, gol 1967, obrigado. Azul 4065, informa o tráfego 12 horas, 8 milhas, cruzando nível 140 para nível 340. 0658. Controle o Oscar Lima Eco, possível pro de destino. Confirmo, controle. O Oscar Lima Eco, é possível a proa do destino. Confirmo pro ideal, Oscar Lima Eco. É a 307. O 4065, sub-restrito a nível 160, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 13395, azul 4065. 60251-3395, boa tarde. Tráfego Salvador, muito boa tarde, Oceanair 6321, portão 612, com a informação Tango, para a cópia Brasília. Rádio 6321, informação Tango, confere. Para Brasília, nível 320, está aprovado 320, via peso Lomo 7, decolou da 10, com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, voa direto Elefa, aciona 5417, controle 119.8. Salvador, azul 4065. Azul 4065, prossiga. Pode confirmar as frequências? 125.1, alterna 13395. Obrigado. Sonda 5417, para o Ingenero, 6321. Presto 62, chame pronto, pushback, sonamento 6321. Chama nessa, puxa a sonar, 6321, obrigado. Juliette Romeu, só um minuto cobre para Vera Cruz, confirmando o meu pé, decola da 1-7. Meu pé para Vera Cruz está autorizado da 1-7 com curva direita na subida corredor Axé, acionando o transponder 0121, controle 119.8, torre 118.95. 2 horas, 27 milhas, rumo oposto, mantendo o nível 095. Topa direto Romeu, com 100 pessoas a bordo, pátio se encontra. 218.95 para acionamento da secolagem, altímetro no 011, tem um bom voo, Topa direto Romeu. Vitor Kilo Hotel, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 1288. Esse Romeu é parte da intercessão Oscar. Chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545. 2685, 2545, voo 1984. Então, 3217, complete a aproximação, chama torre 1 no 895. 895, boa tarde. É, pode ser alinhada e pronto, capturando o 97. O meu Mike é com Juliette, reposta através de Paripe. Papapá, Oscar Lima é, confirma estimado para o pouso. Tá, estimando ao 1930. Ciente. Salvador, boa tarde, para 3217, passou, já não vai estar travada, portanto. 3217, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 120, grau 089. Livre pouso, 10, 3217, vai estar travada. Solo, Salvador do Tan 3155, estamos recebendo informação Tango, autorização de entrada para Guarulhos, nível 3400. Mantenha-se sob condições visuais, reporte no ideal de descida. 10.